Ouça agora no canal 2 Gira Som. A seguir, não perca mais um capítulo de Tieta. Tu és meu pequeno, tu és meu bombom. Tu és açúcar moreno, tens

nascesse novamente, faria tudo diferente, no melhor que eu pudesse. Mas só Deus é que destina cidade chega ao fim. Se eu vivesse por mil anos, te dava metade dos anos para te ver sempre junto de mim. Eu já vou. Mas antes de terminar, te ofereço esta versão. Yeah.

olhos em prece, boca fechada, sem dizer nada, Deus nos separou. Eu quis sorrir ao meu desgosto, mas no meu rosto uma lágrima voou. Eu quis sorrir ao meu desgosto, mas no meu rosto uma lágrima voou. Mas nunca sequer pensei que andavas com outro alguém. Quando tu me abandonaste e pela outra procuravas, de certeza não pensaste nesta dor que me